trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá pessoal, sempre ligado na sintonia do Prosa Rural. Olá Selma. Oi William, olá querido ouvinte de toda semana. Pois é, hoje eu estou bem contente porque recebi uma notícia muito boa do meu tio. Ah é? E que notícia boa é essa? Conta pra gente. Meu tio mora no campo, sabe Selma? E ele me contou que conseguiu instalar uma fossa séptica biodigestora e o clorador Embrapa aqui na região. Ele disse que foi tudo rápido e fácil. Nossa, que bacana. A fossa séptica biodigestora é uma tecnologia social da Embrapa, fácil de construir, que substitui a custo baixo o esgoto a céu aberto e a fossa séptica comum. Isso mesmo, é uma excelente alternativa de saneamento básico na área rural e tem três funções importantes. É um sistema biodigestor que previne doenças, protege o lençol freático, ou seja, protege a água do poço, por exemplo, e ainda produz adubo orgânico de qualidade. E o clorador Embrapa também complementa o sistema de saneamento básico na área rural. Ele é montado com tubos e conexões que qualquer pessoa encontra nas lojas de material de construção. Exato. O produtor monta ele mesmo o clorador e o instala entre a captação de água e o reservatório. O sistema aproveita a própria energia hidráulica para levar diariamente o cloro até a caixa d'água das residências. Depois de 30 minutos de ação, a água já está clorada, livre de germes. Ah, William, eu também fiquei contente com a notícia do seu tio. E fiquei sabendo que essa tecnologia da fossa séptica biodigestora e o clorador Embrapa fazem parte de um projeto liderado pelo pesquisador Wilson Tadeu, da Embrapa Instrumentação. Você está certíssima, Selma. Uma das estratégias adotadas nesse projeto foi a de fazer parcerias com diversas instituições, como prefeituras e universidades, e também contar com unidades parceiras nas regiões do Brasil. E na região sul, a unidade da Embrapa Clima Temperado é parceira principalmente nas ações de transferência e incremento dessa tecnologia para a área rural. Isso. Quem tem mais detalhes é o engenheiro agrônomo Rafael Gastal Porto, da Embrapa Clima Temperado. Um dedo de prosa. Especificamente aqui na Estação Cascata, onde nós temos um foco de trabalho voltado para a questão da agricultura familiar na perspectiva agroecológica, nós temos aqui instaladas duas fossas. Bom, paralelamente a isso, nós temos feito alguns trabalhos por dentro de um projeto que nós tivemos aqui, que era o projeto CONFIE. O CONFIE era um convênio entre o INCRA, a Embrapa e a FAPEG, com o objetivo de trabalhar a questão do desenvolvimento rural sustentável dos assentamentos de reforma agrária. Então, o que nós conseguimos realizar entre 2012 e 2013? Nós tivemos um curso no município de Candiota, na nossa região, no assentamento Roça Nova, onde nós trouxemos, inclusive, o pesquisador Wilson Tadeu para ministrar um curso de um dia inteiro, onde além dele também teve a participação da Secretaria do Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, o INCRA também participou desse evento e no outro dia nós fizemos a instalação no CEPA, no Centro de Educação Popular e Pesquisa em Agroecologia que tem nesse assentamento lá em Candiota. Então nós temos um modelo instalado que serve, digamos, de modelo. Paralelo a isso, depois nós fizemos uma outra atividade no município de Hulha Negra, no assentamento Conquista da Fronteira, onde lá tem uma escola, o nome da escola é a 15 de Julho, e nós instalamos a fossa ligada ao sistema do banheiro dos professores. Para quê? Para servir como ferramenta didático-pedagógica para ser trabalhado com os alunos, sendo que a maioria deles são filhos de agricultores, né? E depois também tivemos uma outra atividade em que ocorreu no assentamento Jaguarão, no município de Aceguá. Nesse caso, nós instalamos a fossa séptica biodigestora no lote de uma família assentada que, do ponto de vista estratégico, procuramos escolher essa família em função da proximidade com a escola Conquista do Jaguarão. Então, também no mesmo intuito, ao mesmo tempo que resolve o problema de uma família que serve de polo e radiador para que outros agricultores vejam essa experiência, está próximo da escola e dessa forma os alunos também podem, né? E o corpo docente, os professores podem fazer alguns trabalhos, algumas abordagens nesse sentido de sensibilização e de conscientização. Muito válida essa ação, Rafael. E que outras atividades a Embrapa Clima Temperado tem desenvolvido aí na região sul? Nós tivemos também com um outro colega analista aqui da Embrapa Clima Temperado, Estado, o colega Raul Gress, onde ele tem um projeto do Macroprograma 4, onde ele tem duas regiões de atuação nesse projeto dele, que é para a questão de otimização de metodologias de pesquisa participativa com base na agricultura familiar. Então, é na região norte e na região sul do Estado. E na região sul, é aqui próximo a Pelotas. Sendo que nós temos um trabalho também na zona rural, na localidade chamada Colônia Maciel, onde nesta colônia também adotamos a estratégia de instalar, pelo projeto MT4, um sistema de fossa séptica biodigestora na propriedade do agricultor José Luiz Portanciolo. Por quê? Porque além dele ser um dos líderes comunitários da Colônia Maciel, também a propriedade dele está a menos de 1 quilômetro da Escola Garibaldi, que é a escola que contempla esse município na Colônia Maciel. Então, a ideia também foi a mesma, de trabalhar de forma didático-pedagógica com os alunos, né? Que aquilo ali sirva de exemplo, né? De uma experiência a ser trabalhada. E a gente entende que também trabalhando com o público da escola, você vai estar sensibilizando a geração que está aí por vir. Então, é uma forma de você trabalhar nessa lógica. Né? Rafael, quais têm sido as principais dificuldades? Ou seja, qual é o grande gargalo na adoção dessa tecnologia? A gente sabe que o grande gargalo na adoção dessa tecnologia seria o seguinte. Primeiro que, na verdade, é uma tríade, né? São três componentes fundamentais. Uma é o seguinte. Uma é a capacitação, né? Que a Embrapa, juntamente com os parceiros, procura atender. Nesse quesito até que a gente mais ou menos está conseguindo, digamos assim, atender essa demanda. Um segundo ponto seria a questão do apoio dos municípios. Ou seja, os municípios entrariam com a mão de obra e o maquinário para poder abrir, né, a vala, essas trincheiras, para poderem ser instaladas as fossas. Um pessoal também da própria prefeitura. Isso também, dentro da medida possível, nas ações que nós fizemos, fomos atendidos com essas parcerias municipais. E o grande gargalo que eu sempre digo é a questão de recurso, né? Porque a Embrapa, como ela trabalha por projetos, a gente tem uma certa limitação orçamentária. Então, o grande gargalo é como facilitar isso para que os produtores possam adquirir. Porque um custo de um sistema, de uma fossa séptica biodigestora, um custo, ele gira em torno, para o agricultor instalar, ele gira em torno de R$ 1.000. Então, veja que, nós vamos ver, não é um valor tão caro, mas ao mesmo tempo também não é um valor tão barato assim, né? Principalmente quando nós falamos de alguns agricultores que não têm um nível de capitalização assim tão alto. Então, esse é o grande gargalo que a gente vê hoje. E isso aliado, obviamente, com esse trabalho todo que nós estamos procurando fazer, principalmente o pesquisador Wilson Tadeu. Então, exatamente nesse sentido, é começar a sensibilizar os gestores públicos de que é importante, na hora de ter um projeto e de ter um projeto como Minha Casa Minha Vida, onde a Caixa Econômica Federal assina, que já tem embutido no projeto, esse é um desafio que nós estamos tentando, da casa no meio rural, esse sistema da fossa biodigestora, que é uma tecnologia já validada da Embrapa. Então, esse é um dos desafios, né? Nós ainda estamos caminhando. Então, eu te diria que na região sudeste, fundamentalmente São Paulo e Minas, a adoção ela já é, digamos assim, um pouco mais expressiva, né? Aqui na região nós temos alguns agricultores, inclusive, que fizeram por conta também, mas ainda é um número que nós precisamos buscar com mais força, né? Com certeza! Muito obrigado a Rafael Gastal Porto, engenheiro agrônomo da Embrapa Clima Temperado. Agora a gente vai chamar para a prosa a Cristiane Betempes, que conversou com Alberi Noronha. O Alberi vai falar dos resultados dessas ações de transferência de tecnologia. É com você, Cristiane. Nós estamos com o Alberi Noronha, que é analista de transferência de tecnologia da Embrapa Clima Temperado e também é articulador responsável pelo convênio CONFIE, CAPEG, INCRA e Embrapa. Alberi, foram feitas 3 iniciativas pelo convênio do CONFIE para instalação de fossas sépticas em algumas áreas de assentamento. Eu gostaria que tu nos colocasse assim, quais foram os resultados que tiveram essa ação junto a essas famílias? Diretamente foram mais de um resultado que atingiu as famílias, a assistência técnica e a comunidade de uma forma geral. A instalação das fossas sépticas se deu desde uma estratégia de formação dos técnicos da TES, da Emater, da Coptec, principalmente, envolvendo também na comunidade as escolas, os professores, a direção, as crianças, os educandos e os agricultores propriamente ditos, né? Então, procurou valorizar os vários espaços de formação, de diálogo, de interação que existem nos assentamentos de reforma agrária, de modo que houvesse uma reflexão coletiva sobre a importância do saneamento básico no contexto das áreas rurais, em específico, e ao mesmo tempo permitisse, de parte das famílias, a apropriação da tecnologia e da parte da assistência técnica, uma formação que possa, vamos dizer assim, no futuro, instrumentalizar os técnicos para a implementação dessa proposta em programas de habitação rural, em outras políticas públicas que possam ser colocadas nos assentamentos. A respeito, inclusive, dessas políticas públicas de habitação rural, existe uma possibilidade de avançar alguma ação entre o projeto da Embrapa com a Caixa Econômica Federal para que as famílias rurais tenham acesso a moradias onde a tecnologia da fossa séptica pode fazer parte desse projeto habitacional? Como é que está sendo feita essa negociação? Existe algum avanço, né? Como está sendo conduzida essa atividade? Recentemente, a direção da nossa unidade, a chefia geral, foi demandada pela direção estadual do MST no Rio Grande do Sul e dos técnicos que prestam assistência técnica, especificamente da COPTEC, da direção da cooperativa, para subsidiá-los no sentido de referendar, de respaldar, desde o ponto de vista técnico-científico, uma discussão que o MST vem fazendo junto com a Caixa Econômica Federal de incorporar a proposta das moradias à tecnologia da fossa séptica biodigestora. Então, nesse sentido, sim, está colocada na mesa, né? Então, podemos ter um futuro breve aí um conjunto de famílias no estado do Rio Grande do Sul já beneficiadas por uma política de moradia que incorpore nela essa questão do saneamento básico, no caso específico da fossa séptica. Muito promissores esses resultados das ações de transferência de tecnologia da fossa séptica biodigestora e do clorador Embrapa. Obrigado ao Alberi Noronha e à jornalista Cristiane Betempes, da Embrapa Clima Temperado. E se você quiser saber mais sobre o tema de hoje, entre em contato com a Embrapa Clima Temperado de Pelotas, no Rio Grande do Sul. DDD é 53, telefone 3275-8100. Anotou aí? DDD 53, hein? Telefone 3275-8100. Se você quiser saber mais detalhes sobre a fossa séptica biodigestora e o clorador Embrapa, entre em contato com a Embrapa Instrumentação. DDD 16, telefone 2107-2800. Repetindo, DDD 16, telefone 2107-2800. E para falar com a equipe do Prosa Rural, é só ligar para o número que você já conhece. 0800-646-1160. Ligue de um telefone fixo ou de um orelhão, hein? E o Prosa Rural vai ficando por aqui. Não sem antes curtirmos essa música bem gostosa. Favas Contadas. Eu sou diplomada, fui contra a maré. Sou fruta madura, sou mais que sofrida. Sou doida varrida, sou mais que mulher. Bebi o passado, traguei o presente. Tornei-me valente pra sobreviver. Eu fui muito errada, ficando marcada. Agora aparece você, me deu de presente um brilho na alma, a estrela mais d'alva. Você curtiu aí a música Fruta Mulher, de Vevé Calazans, na voz da grande Sandra do Alibe. Muito linda essa música, hein? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado e Embrapa Instrumentação.